Chama, bebê! André Cedês, o mural de Ibicoara. É bem melhor falar a verdade do que depois se arrepender. Tão espalhando por aí, mas eu quero ouvir. Vamos se apaixonar. Tô vendo sua cara de preocupada, tá com medo. Eu te conheço bem. Quem tá em casa canta. Você tá com ele, ainda gosta dele. Voltou a falar com ele, não fez nada do que prometeu. Faz assim: primeiro lugar você some, segundo lugar vira homem, você é a terceira que me perdeu. Faz assim: você some, segundo lugar vira, você é a terceira que me perdeu. É do sax. Vamos embora, vamos embora. Coração de boteco. É bem melhor falar a verdade do que depois se arrepender. Tão espalhando por aí, mas eu quero ouvir de você. Tô vendo sua cara de preocupada, tá com medo. Eu te conheço bem. Você tá com ele, ainda gosta dele. Voltou a falar com ele, não fez nada do que prometeu. Vem! Faz assim: primeiro lugar você some, segundo lugar vira homem, você é a terceira e me perdeu. Faz assim: primeiro lugar você some, segundo lugar vira homem, você é a terceira e me perdeu. Venha! Venha! Aqui é do sax. Vamos compartilhar, vamos compartilhar, vamos compartilhar, galera. Você quer fazer sua doação? Temos o número do WhatsApp aí na tela, viu?